Bom, coloca aí na tela para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro 3, 14 a 16. E esse texto diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Volta para o texto, para o verso 15, por favor, Carla. Olha lá o que a palavra, olha o que Pedro está ensinando à igreja. Que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós. E quando eu for responder sobre a razão da esperança que há na minha vida, eu tenho que fazer isso com muito compromisso com Deus. Eu não posso fazer como uma criancinha, como uma pessoa infantil que acha que sempre tem resposta para tudo e em qualquer momento mete o bedelho e vai falando e vai aconselhando e fala muita besteira e mete o pé pelas mãos. O povo de Deus tem a ajuda do Espírito Santo de Deus para poder, nessa hora, dar a razão, explicar para as pessoas a razão da esperança que existe nos nossos corações. Que estejamos sempre preparados, meus irmãos, para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que temos. A gente poderia fazer aqui uma pergunta. Por que nós, cristãos, temos que estar preparados para dar essa resposta? Primeiramente porque você já percebeu que quando as coisas ficam difíceis, para muitas pessoas que têm pouca intimidade com a fé, que se dizem religiosas, mas não são nem praticantes, quando se abate sobre a vida dessas pessoas situações muito difíceis, a tendência é lembrar-se de você e chegar, ou através de um telefonema ou de uma conversa pessoal, e pedir oração e dizer assim: ó, leva para a tua igreja a minha situação, o meu caso, eu sei que vocês oram e acreditam muito nisso, então, por favor, estejam pedindo lá por isso. E além disso, queridos, eu vou deixar até que a palavra de Deus responda essa pergunta por mim. Então vamos lá para Provérbios capítulo 16, verso 1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Na verdade, esse texto ele perde um pouco na tradução, porque o que o autor de Provérbios está querendo dizer é que toda vez que o homem faz planos e não coloca Deus, não chama Deus para orientá-lo nesses planos, dá problema, é ruim, são planos ruins. E aí vem a segunda parte: mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Gente, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. A palavra diz o quê? Que o penhor, que a garantia dessa certeza que eu tenho de salvação é a presença do Espírito Santo na minha vida. Olha só, terceira pessoa da Trindade. Deus, Espírito Santo, mora dentro da igreja, de cada um de nós. Somos chamados de tabernáculos de Deus. O que era o tabernáculo no Antigo Testamento? uma tenda onde habitava o Senhor Deus, onde a presença dele se fazia. Nós somos conhecidos hoje como tabernáculos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é a garantia que você tem de quando você aceita Jesus e o teu nome é escrito no livro da vida, algo diferente e maravilhoso aconteceu. Bom, então a gente não pode descartar isso. É o Espírito Santo vivendo em nós. Deus vai usar quem aqui na terra? Para trazer um conselho, para trazer uma palavra de ânimo, para tentar reorganizar a vida de uma pessoa que está profundamente perdida. Vai usar o espírita? Vai usar o muçulmano? Vai usar aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a palavra correta sempre sai da nossa boca por causa da presença do Senhor. Tá? Vamos lá ver Jeremias 33, verso 3. Olha o que Deus diz através da boca desse profeta. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Uma das coisas que eu considero que tem aí um certo grau de oculto é justamente a permissão de Deus de algumas coisas acontecerem nas nossas vidas. Não estou falando aqui nenhuma heresia, porque o próprio Jó, que era o homem mais correto na face da terra, quando foi abatido por todos aqueles desastres, chegou quase a questionar e perguntar, por que que isso está acontecendo comigo? Não entendo. E Deus responde que não vai dar praticamente a resposta, a versão que ele deu ao apóstolo Paulo. Não vou tirar esse espinho na carne, porque a minha graça te basta. Fica com ele aí, vai levando assim. Você vai ter que viver com isso. Você vai entender mais tarde, na glória, por que que eu deixei isso aí. Então a oração não foi respondida, nem para Jó, nem para Paulo, mas ambos, não sei por quê, ficaram plenamente satisfeitos com essa ação de Deus sobre as suas vidas e saíram dessa situação muito melhores do que quando entraram. Então são coisas que para mim têm um oculto da parte de Deus, né? Aquela pessoa que é fiel, dizimista e de repente perde o emprego. Acontece? Nossa, no nosso meio acontece, acontece. E se a gente parar para pensar, a gente realmente fica em dúvida. E como que essa dúvida pode ser sanada? E aí o Senhor ensina sobre intimidade com Deus. Quanto mais eu invoco o Senhor, quanto mais eu clamo para que o Senhor venha próximo de mim, mais os meus olhos se abrem para os seus caminhos. Mais eu começo a entender sobre os planos de Deus, sobre a vontade de Deus. Tanto que ele está tentando levar a igreja a um dia, e eu não sei se isso vai acontecer, a um dia ter uma vida de oração, cuja, que todas as orações que saírem da nossa boca serão atendidas por Deus. Mas quando que isso vai acontecer? Quando nós orarmos segundo a vontade de Deus. Então há um desejo de Deus de que a tua oração e a minha oração sejam atendidas sempre, do jeito que aconteceu com Jesus. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser tão íntimo de Deus que eu preciso orar segundo a visão de Deus. Eu preciso orar segundo os planos que Deus tem. Eu preciso orar segundo a vontade que Deus tem. E para mim entender isso, eu preciso de muita comunhão com Deus. Eu preciso de muita intimidade com Deus. Vamos ver um outro texto aqui. Deixa o texto de João 6, a partir do verso 41, aí engatilhado, Carla, por favor. Uma coisa precisa ficar muito bem clara nessa altura da pregação, que a gente precisa da ajuda do Senhor para entender e responder sobre as questões da vida. Porque, na verdade, essas respostas são complexas e difíceis de serem assimiladas. Não pensa que você faz uma oração aqui, vai correndo lá para aquele que está aflito e fala, ó, Deus me disse isso para dizer isso e isso para você. Que em 100% dos casos a pessoa vai ficar restaurada, vai ser como se fosse um bálsamo sobre a vida dela. Muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes não é isso que acontece. E nós precisamos estar preparados até para isso. De repente a gente fez aquele plano de fazer uma visita para uma pessoa que está aflita, ou eu orei, Deus me separou esse texto, e eu chego lá e digo esse texto para a pessoa e falo, e não acontece absolutamente nada. Ou se não acontece uma libertação espetacular, pode acontecer as duas coisas. Então a gente tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque as questões da vida são muito difíceis de serem entendidas. Por isso que na palavra existe o conselho de nós clamarmos, nós invocarmos o nome do Senhor, porque até nós, que temos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, se não estivermos ligados com esse ministério que cada um de vocês e eu temos, na hora H, quando precisarem das nossas vidas, a gente não vai ter, não vai encontrar palavras para consolar, não vai encontrar palavras para falar. Olha esse texto de João 6, a partir do verso 41. Ele é um pouco longo, peço um pouco de paciência. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O que nós temos aqui? Primeiramente, uma tremenda estratégia de Jesus para separar aqueles que realmente tinham interesse em segui-lo daqueles que estavam ali apenas para ver o que tudo aquilo ia dar. E de repente até aproveitar quando Jesus multiplicava pães e peixes, ela está no meio da multidão para fazer uma boquinha de graça ali. Tinha aqueles que estavam seguindo só para ver o que ia acontecer, e tinha aqueles que eram realmente interessados em encontrar o reino de Deus, encontrar uma justificativa, para o sentido da vida, e seguiam Jesus fielmente. Por que, que eu estou falando isso? Eu estou querendo mostrar para vocês, igreja, como nós ocupamos uma posição especial na vida, nesse mundo. Porque existem milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo que passam uma vida inteira, às vezes 70, 80, 90 anos passam por essa terra, sem descobrir o sentido da vida, sem descobrir que Deus enviou seu filho Jesus para morrer pela humanidade, para que todo aquele que entendesse isso pudesse se restaurar com Deus. Ele estava a fim de restaurar a humanidade que está se desviando cada vez mais de Deus. Só que isso é difícil, não porque Jesus fale de maneira difícil. É lógico que quando a gente lê um texto desse, parece que Jesus está ensinando antropofagia para o povo ali, né? Ó, come da minha carne, bebe do meu sangue, cara, parece papo de vampiro aquilo, né? A gente deve sempre se colocar no lugar deles. Realmente pareceu um discurso difícil. De repente eles veem o filho de José na frente deles, assim: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não é digno de entrar no reino dos céus. Pô, mas esse daí não é o filho de José, que a gente viu crescer aqui? Por que, que ele está dizendo isso? Por que, que ele está dizendo que ele vai subir aos céus? Por que, que ele está dizendo que ele é filho de Deus? Ele é filho de José, do carpinteiro. Uma situação muito difícil, muito difícil. Mas o que, que Jesus fazia? Dessa maneira, fazendo um discurso desse, ele já estava selecionando aqueles que realmente tinham o desejo de seguir a Jesus. Olha, eu posso não ter entendido plenamente esse discurso do mestre, mas por fé, eu creio que ele é o Filho de Deus, e eu vou continuar a segui-lo, até que um dia isso me seja revelado totalmente. Gente, eu estou dizendo isso porque às vezes é a postura adotada por nós. Quantas e quantas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus? Quantas e quantas vezes nós não entendemos o que acontece na nossa vida? Aquela enfermidade que veio e se abateu sobre você naquele momento especial da tua vida. Ou um outro tipo de situação, um problema sério de relacionamento. Por que, Deus? Por que, que isso foi acontecer comigo agora? Por que, que o Senhor permitiu esse tipo de coisa? Mas aqueles que realmente querem algo de Deus vão continuar adiante, mesmo não entendendo, seguindo a Jesus, porque sabem, por fé, que o melhor caminho é Cristo. Ele conduz mesmo à salvação. Quando acontece isso, e muitos dos discípulos de Jesus, alguns estudiosos dizem que ele era acompanhado mais ou menos por cento e poucas pessoas, nessa altura, a palavra diz que quase todos, excetuando os doze, deixaram de seguir Jesus depois desse discurso. A gente poderia pensar, Jesus poderia nessa hora ter falado de uma maneira mais branda. Todo mundo saiu porque era duro o discurso, porque não entenderam o discurso. Um discurso muito duro, falando que tinha que comer a carne dele. Mas, gente, é lógico que hoje para nós é mais fácil. Eu e você sabemos que essa é uma linguagem não literal, é uma linguagem espiritual. O que Jesus queria dizer é: se você me aceitar como Senhor, se você aceitar esse sacrifício pelo qual eu vou passar, entregando minha vida por você, se você entender que isso é verdade, que isso vai acontecer por amor a você, você é salvo. A linguagem era espiritual. Mas olha o que, que acontece aqui no, na continuação. Vamos ler a partir do verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12. Jesus olha, está todo mundo puxando o carro. E de repente estão os 12 na frente dele. Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ora, quem respondeu isso para Jesus foi um pescador, rude e iletrado. Ele não frequentou nenhum ensino particular com algum rabino famoso em Jerusalém, como fez o apóstolo Paulo. Ele estava pescando, Pedro estava pescando para ganhar a vida. E de repente ele é impactado de forma tremenda pelo chamado de Jesus. E esse homem iletrado, rude, estava ali ouvindo as mesmas palavras que foram ditas àquelas 100 e poucas pessoas. Mas ele ficou. E ele dá esse testemunho lindo e maravilhoso: eu não vou para lugar nenhum, porque não tem sentido mais a minha vida, depois de eu achar Jesus o Senhor e Salvador da minha vida, que eu procure outros caminhos, que Jesus não esteja. Por quê? Porque só Jesus tem a palavra da vida eterna. Está dando valor, mesmo entendendo, nessa altura Pedro ainda não tinha toda a noção de quem era Jesus, do que ele seria em Jesus, mas ele dá essa declaração, muito provavelmente pela unção do Espírito Santo na vida dele naquele momento. E ele dá esse testemunho lindo e maravilhoso. E o que nós temos que fazer então a partir desse momento? Que momento? Quando a gente sabe que realmente aquilo que a gente tem, a salvação, é o tesouro mais precioso que nós poderíamos adquirir aqui na terra. Ele é tão precioso que Satanás não perde um dia sequer sem tentar roubar isso de você. E eu vou novamente fazer com que a palavra responda sobre o que devemos fazer com isso, com esse tesouro da salvação. Atos capítulo 1, verso 8, por favor, Carla. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Gente, quando o Senhor Jesus está falando isso, você pode colocar o teu nome aí. Se você entregou a sua vida para Cristo, você pode colocar o teu nome aí. Coloca aí, olha, e Helenice, você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ari, você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E todos que aqui estão, que têm a certeza da salvação, podem se incluir nisso aí. Então, olha o sentido superior e maravilhoso que a tua vida passou a ter. Gente, tem filósofos aí fora, tem cientistas aí fora, que conseguem enxergar galáxias e mais galáxias. Se você perguntar para ele qual é o sentido de tudo isso, o cara não sabe o que dizer, ele não sabe nem dizer como aquilo se formou, ele vai dar um chute na resposta dele. Você, quando o Espírito Santo veio morar na tua vida porque você entendeu que você precisava do Salvador, você se tornou uma pessoa especial. E uma pessoa especial para gerar frutos, para gerar filhos na fé. Por isso que eu digo que a gente precisa estar sempre preparado. Se alguém chegar para você e falar: meu, eu estou passando por uma situação horrível, difícil, estou triste, estou entrando em depressão, mas eu fiquei sabendo que você passou pelo mesmo problema e saiu dela. Como que você conseguiu isso? E aí você tem que estar preparado para falar da razão da tua vida, da razão da tua fé, que é Cristo Jesus. Porque quem preparou aquele momento não foi a casualidade, não foi o acaso que fez com que vocês se encontrassem, foi Deus que mexeu os pauzinhos para que você estivesse ali na hora para falar palavras de vida eterna para essa pessoa que está tão desesperada. Não existe coincidências na nossa vida. Um outro texto, Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir do momento que eu entendo que eu tenho uma tarefa aqui como igreja, como filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, eu preciso começar a não me conformar com os valores desse mundo. Eu preciso começar a, com o meu testemunho, combater aquilo que é errado, aquilo que é ruim, aquilo que vem de Satanás, aquilo que é plano do maligno para ir contra tudo que representa Deus. Eu preciso ficar inconformado com isso. E através da minha intimidade com Deus, mostrar um outro caminho. Mas aí eu preciso ter mente renovada. Para que eu possa experimentar o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus na minha vida. Gente, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo Jesus, já não sou mais eu, nem você que vivemos, mas Cristo que vive em nós. O problema é que está difícil da gente administrar e viver isso nesse dia a dia nosso. Está difícil entregar a chave da nossa vida nas mãos do Senhor. Ele que devia ter a chave. Ele que devia mandar. Ele que devia ser colocado em todos os planos que a gente começa a traçar hoje aqui, para o dia de amanhã, depois e por aí vai. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. Olha o que Paulo ensina para essa igreja. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós temos uma vocação. Nós somos chamados por Deus para essa vocação. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esses são alguns valores, são alguns pilares da nossa fé cristã, que precisa estar no coração e na mente de todos nós. Se nós temos essa tarefa de consolar os aflitos, de mostrar o caminho para aquele que está se perdendo ou que está irremediavelmente perdido até que você faça parte da história da vida dele, se a gente vai ter essa tarefa tão linda e tão importante para a vida de outras pessoas, eu tenho que entender que eu preciso desenvolver a minha salvação dessa maneira. Com toda a disposição de deixar Deus agir, usa a minha vida, entra mesmo nos meus pensamentos, na minha visão, no meu agir, no meu falar, no meu andar. Que seja o Senhor a conduzir os meus passos. Efésios 5, de 15 em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios e sim como sábios. Ele está falando com a igreja. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando louvando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos aproveitar nosso tempo, gente. Nunca foi tão real essa expressão. Os dias atuais são maus. Nunca, nunca a igreja de Cristo viveu de forma tão realista essa expressão. Os dias são maus. Tudo que a gente vive, quando a gente sai da porta da nossa casa, quando a gente sai do nosso quarto, a gente teve aquele período de comunhão com Deus, só você e Deus. Você saiu dali, já existem forças do inimigo das nossas almas contribuindo para te tirar essa unção. Por quê? Porque hoje os dias são maus. O inimigo das nossas almas tem poder e é muito inteligente. tem uma sutileza tremenda. Aqui, vou falar de novo aqui isso. Satanás, ultimamente, principalmente ultimamente, ele não tem tentado fazer você desacreditar no poder da fé. Ele quer fazer com que a igreja acredite que fé é uma outra coisa e não aquilo que a palavra ensina. Ele quer corromper o ensino da fé nos nossos corações. E muitas vezes ele tem conseguido isso. Essa sutileza é que me impressiona. Então a gente precisa estar ligado, ligado. Por quê? Porque a tua presença como luz no mundo que jaz nas trevas, no maligno, incomoda o inimigo das nossas almas. E ele investe de maneira especial contra a tua vida. Por quê? Porque a tua vida contribui para a vontade de Deus, para os interesses de Deus. E ele não gosta disso. Então a gente precisa ficar como? Alerta. Por quê? Porque os dias são maus. E nos apresentarmos todos os dias diante do Senhor e dizer assim: Senhor, vivifica a obra que o Senhor começou em mim. Porque hoje eu posso ser chamado por alguma pessoa aflita, desesperada, para que eu explique qual é a razão da minha fé. Porque eu considero que tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Aí vai precisar sair palavra da tua boca que você nunca imaginou que fosse falar. E aí vai precisar vir também coragem no teu coração. Coragem para você ir. Aquela coragem que faz com que a gente não... Como é que eu poderia dizer? Porque às vezes nós somos um pouco egoístas na nossa vida. Eu sei que determinada situação vai me fazer sofrer, porque eu vejo sofrimento naquela situação. Não sou eu que estou sofrendo agora, mas eu fiquei sabendo que aquela pessoa vive uma situação de sofrimento. Aí eu não vou até lá, porque senão eu sei que eu vou me magoar, vou me entristecer também. O cristão não tem o direito de agir assim. Por quê? Porque Deus conta com a igreja para esses momentos. É nessa hora que Deus vai levantar uma pessoa especial como vocês, que tem o Espírito Santo de Deus, que conhece a palavra da verdade, que não se escandalizou com a notícia de que Jesus morreu por você, por amor a você, para te dar a vida eterna, e você foi levantado por Deus naquele momento especial para trazer uma palavra para essa vida, para direcionar essa vida. Olha que tarefa linda que nós temos. Mas às vezes nós somos egoístas e para que eu não compartilhe o sofrimento com aquela vida, eu finjo que não é comigo e saio fora. Não podemos fazer isso. Por isso que fica essa insistência, esse clamor da nossa parte aqui, para que nós estejamos abraçando sim as causas da igreja perseguida. Entre outras tantas causas. Agora, por exemplo, quando eu cheguei, foi me apresentada uma série de nomes de pessoas que precisam muito da nossa intercessão. E todas estão aqui no Brasil. Mas o que que acontece? Nós somos chamados. Esse é um dos trabalhos principais da igreja. Nós somos um bálsamo, muitas vezes, para as pessoas aflitas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Imagina o desespero daquele leproso que chega diante de Jesus e diz: Rabi, me cura. Você quer ser curado? Quero. Vai lá e toca nele. E de repente aquele que tinha uma doença social, que o afastava da família, do trabalho, ele não podia sustentar a família de repente estava passando necessidade, ele vivia de esmolas, de favor dos outros, se vê curado e restaurado plenamente de um instante para o outro. Podendo reassumir tudo, convívio com a família, o seu trabalho, poder ser um ser humano distinto e que tem valor na sociedade. Às vezes, queridos, as pessoas não estão doentes fisicamente, mas estão doentes da alma. Estão destruídas por dentro. E só o que vai restaurar essa vida são as palavras de vida eterna que você sabe que você tem na tua vida, no teu coração, na tua mente, nesse livro maravilhoso que você carrega contigo. Tem uma hora que Deus coloca e é você nessa situação e não pode ser outra pessoa. Isso deveria dar para a gente uma alegria, mas é uma baita de uma responsabilidade também. E eu posso ser chamado, ser requisitado num momento em que eu esteja vivendo de fraqueza em fraqueza, de derrota em derrota. E aí a coisa não vai funcionar muito bem. Por isso que pessoas como, primeiramente, o nosso Senhor Jesus e outras como Pedro, Paulo, aconselham a igreja o quê? Vigia, fica firme, porque hoje você pode ser um instrumento da paz de Deus, da salvação de Deus. E, gente, não tem recompensa mais maravilhosa. Eu já vivi por, acho que duas ou três vezes, a experiência de falar de Jesus para uma pessoa que estava no leito de morte, a pessoa aceitar Jesus e partir para a glória algumas horas depois. É uma sensação tão de alívio, de paz. A gente está aqui para isso, gente. O inferno é pavoroso, não é lugar para nós. Mas tem pessoas que não se interessam. Tem pessoas que... Quer ver só? João 12, 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então tem pessoas que são assim, e são muitas, muitas. Esse é mais um motivo que eu dou graças a Deus, porque hoje eu poderia não estar aqui. Um amigo gastou tanto tempo da vida dele para falar de Jesus para mim, e eu, os primeiros tempos, fugia dele que nem o diabo da cruz. Mas ele insistiu, Deus insistiu com a minha vida, através da vida desse moço, até que eu entendesse, até que eu pudesse perceber como eu precisava de Jesus como meu Salvador. Eu poderia ser mais uma entre os bilhões de seres humanos que trocam a glória de Deus pela glória, pelo interesse do mundo, pelas coisas do mundo. Creram, mas não quiseram, porque amaram mais a glória do mundo. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Então, o que eu queria dizer e salientar essa noite é que nós temos sempre que saber aquilo que a gente vai dizer. Se eu tenho dúvidas no meu coração, eu não vou gerar muitos frutos ou frutos bons para o reino de Deus, tá? Porque só gera fruto bom uma árvore boa. Então, se há dúvidas no teu coração quanto ao proceder de Deus, quanto à salvação de Jesus Cristo, por favor, entra nessa batalha, clama a Deus, conversa com a gente para que a gente possa estar... orientando você para que você esteja cada vez mais firme com o Senhor. Porque só vão atender o chamado aquelas pessoas que realmente estão firmes, que têm o que dizer, que sabem como explicar qual a razão da fé que está, que move as nossas vidas. Nós já não fazemos mais parte dessa turma perigosa que até acredita em Jesus, mas não entrega os seus caminhos, a sua vida para ele, porque quer ser dono da sua vida. E está pagando um preço alto. Eu quero ver se esse negócio de inferno e céu existe realmente. Só que quando ele morrer e for para o inferno, não vai ter jeito de voltar. Isso é terrível. A cabeça dessa pessoa precisa mudar em vida. E Deus... muitas vezes não desiste dessas pessoas, por mais cabeça dura que seja. E ele vai usar quem? Vai usar a cada um de nós, para que essas pessoas venham conhecer. Quando a pessoa é atacada, vamos dizer assim, por um desastre, a tendência dela é ficar tão mal, que passa a desacreditar de tudo. Fica difícil, eu entendo, fica difícil você consolar uma pessoa assim. Mas é você que tem que consolar uma pessoa desesperada. Não é um psicólogo, não é um psiquiatra, é o cristão autêntico, é esse que é chamado. Por quê? Porque ele conhece a palavra de vida eterna. Porque ele tem intimidade com a vontade de Deus. Ele sabe explicar porque a razão da fé que ele tem na vida eterna, a esperança na vida eterna. Só você, salvo, consegue passar isso para a pessoa. Então, queridos, como o apóstolo Paulo ensinou, nós temos um chamado, uma vocação, nós conhecemos a palavra de vida eterna, e isso não tem preço. A gente precisa fazer o melhor nessa vocação, nesse chamado. Através do poder do Espírito Santo, gente, porque às vezes a gente é convocado para umas situações que eu vou te falar. Não vai na tua força, não vai na tua capacidade que vai quebrar a cara. Tem que ir, ó, humildezinho, pequenininho, com o poder de Deus indo à frente. Porque às vezes a situação é tão dura, tão difícil, que só Deus falando pela tua boca, a coisa pode ser diferente e maravilhosa. Então, através do poder do Espírito Santo que habita em nós, a gente pode ter o consolo e a compreensão sobre as lutas pelas quais nós passamos. Agora eu vou falar da gente também, porque nós aqui, nós estamos livres, e muitos aqui estão passando por lutas e lutas sérias, parecidas com daquela moça do editorial da revista. Quando passou por isso, ela pensou que não fosse aguentar. E só aguentou por causa do sustento dos irmãos, por causa da fidelidade de Deus. Doeu pra caramba na vida dela. Muitos de nós passamos por isso. Mas quando a gente entende qual é a nossa tarefa aqui, qual é a extensão do milagre de Deus na nossa vida em Cristo Jesus, a gente consegue encontrar consolo, consegue compreender o porquê das lutas que nós vivemos aqui. E isso vai trabalhar para o nosso sustento, para a gente passar por isso e lá na frente está muito melhor do que quando entrou nessa batalha. A gente vai poder também aconselhar aqueles que estão desorientados. E com a nossa oração, a gente vai poder promover libertação, restauração, curas, operar maravilhas no nome de Jesus, porque você representa esse nome aqui na terra. A gente vai poder consolar aqueles que estão sem esperança, aquelas pessoas que só confiam naquilo que os olhos veem. E você, igreja, não pode ser assim, por favor. O cristão não confia só naquilo que os olhos veem. O cristão vai muito além disso. E só nós, com essa intimidade com Deus, quando somos convocados, e somos sempre convocados por Deus, para consolar essas vidas, para apontar o caminho verdadeiro para elas seguirem, e assim restaurar-lhes a vida, quando a gente realmente entende que isso é possível, isso é para nós. E isso é verdade, o que a palavra diz é verdade. A gente costumava dizer que a Bíblia costuma dizer aquilo que eu posso, aquilo que eu sou. Qual é que era a outra? Aquilo que eu posso, aquilo que eu sou. E acho que aquilo que eu tenho, alguma coisa assim. E para terminar, para a gente orar, 1 João capítulo 5. Versos 13 e 14, e esse é o motivo da nossa oração, e também pode se tornar o nosso motivo do jejum da nossa quarta-feira. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém, igreja? Amém. Vamos fazer o seguinte, como igreja, vamos jejuar, pedindo para Deus que esse milagre se complete ou se materialize cada vez mais nas nossas vidas. Você é convocado por Deus para sempre trazer uma palavra que possa restaurar a vida de alguém. Você tem sempre que saber o que vai dizer em Cristo Jesus. A tua oração é uma oração que tem que ter poder, porque muitas vezes você vai estar no meio de uma batalha tremenda, que às vezes nem é tua, mas você foi chamado por Deus e vai ser usado ali para trazer libertação, restauração de vidas, apontar o caminho da salvação. Então você precisa crer que a oração tem poder. E que a oração feita segundo a vontade de Deus é uma oração atendida por Deus sempre. Por quê? Porque Deus tem todo o poder para combater toda situação adversa que possa existir nesta terra ou no universo. E às vezes, o poder de Deus se manifesta pela tua boca, pelo abrir da tua boca, pela tua oração de fé. Olha que maravilha. Não fujamos da raia. Que a gente, de maneira nenhuma, dê as costas para essa importante tarefa para a qual a igreja é levantada. E que você busque intimidade com Deus todos os dias da tua vida, na leitura da palavra, no estudo da palavra, na oração, na busca de santidade, de compromisso com Deus, para que cada vez mais esse ministério que todo cristão tem esteja cada vez mais claro na tua vida. Você vai ver como você vai ser usado por Deus para curar as feridas do próximo, para mostrar o caminho da salvação para as pessoas. O tempo está terminando. Eu acho que a nossa permanência aqui não deve durar muito tempo. Então nós temos, queridos, que caprichar e pensar. Tem pessoas aqui que têm filhos que não são salvos. E que se hoje acontecesse o arrebatamento, esse teu filho que você ama tanto ia ficar aqui para curtir a tribulação e a grande tribulação. E se porventura ele estiver vivendo o período do anticristo, do governo do anticristo aqui na terra, se ele não aceitou Jesus agora, no período da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que vai ser muito mais difícil ele aceitar nesse outro período de sofrimento, onde todo aquele que aceitar Jesus como seu Salvador perderá a sua vida. Por quê? Porque quem vai governar o mundo é aquele que combate a Cristo e a Deus. E aí ele vai ser dado poder, e ele vai ter durante um tempo um grande poder. Então seria bom que nós nos motivássemos até por isso. Aqueles que têm o cônjuge que ainda não é salvo, aqueles que têm os pais que ainda não são salvos, aqueles que têm filhos que ainda não são salvos. Analisa o teu tempo. Usa o teu tempo para isso. Investe nas coisas de Deus. Investe nas coisas de Deus. Porque nós, aqueles que têm a Jesus como Salvador, estamos indo para o céu. Mas muitos daqueles que nós amamos estão caminhando para o inferno se não aceitarem a Jesus como Salvador. Então nós temos muito a fazer. E a gente precisa se posicionar para que a gente realmente seja esse consolador, essa pessoa que traz o bálsamo para a ferida da pessoa, essa pessoa que traz uma palavra tão poderosa de restauração, de libertação, que a pessoa muitas vezes é liberta de uma depressão. Nós somos pessoas que cremos no poder da oração. Mesmo quando a gente é convocado para orar por uma situação, a gente ora, vai embora, e aí, o que aconteceu? Nada, está pior. Vem no dia seguinte, ora de novo, e aí? Piorou mais um pouco. Por que que Deus mandou você para passar essa pataquada? É porque você não tem poder e ele está a fim de tirar um sarro da tua cara? Porque Deus é um brincalhão com as nossas vidas? Não, não. Porque ele sabe que dentro de você habita uma fé e uma esperança que deveriam ser inabaláveis. que ele dá condições de se tornar inabaláveis, valores inabaláveis no teu interior. Ele sabe que você pode ir uma, duas, 10 vezes e a coisa não funcionar, mas os teus olhos, por fé, estão vendo o livramento que Deus vai operar no seu tempo. Por isso que você é o escolhido, por isso que você é chamado. E você é especial e Deus te ama, porque um dia Deus usou pessoas, situações, para que você conhecesse a salvação de Jesus, e você não fez como aqueles que amaram o mundo mais do que a glória de Deus. E você entregou tua vida, teu coração na mão do Senhor. Ó, está aqui, ó, faz o que o Senhor quiser. Então é você que Ele vai usar. Assuma essa responsabilidade, estude a Bíblia, ore bastante, se prepare. Vigia, porque vão ter muitas situações em que você vai ser chamado por uma pessoa aflita para trazer consolo. Vai ser chamado por uma família em que há uma pessoa em absolutas trevas, aprisionada por essas trevas. E você, através da tua oração, da tua postura, vai promover libertação em Cristo Jesus. Amém?